tudo e pega aqui na minha mão. Já que me conectei com você, dá pra você um minuto esquecer. O mundo lá fora quebrando meu coração, e eu aqui tentando me blindar de solidão. Te peço pra ficar e não é coisa tão banal. E se você quiser, a gente mora em Portugal e eu canto pra você, só pra você dormir. Mas fique um momento, quero você pra mim, em mim. Quando eu olho você, eu fico um céu azul. E se você perceber, vou fazer um blues pra você. Eu sou jovem, mas não sou boba, não. Larga tudo e pega aqui na minha mão. Já que me conectei com você, dá pra você um minuto esquecer. O mundo lá fora quebrando meu coração, e eu aqui tentando me blindar de solidão. Peço pra ficar e não é coisa tão banal. E se você quiser, a gente mora em Portugal. Ah, ah.